Olá. Uma das dificuldades que nós temos quando pensamos biblicamente, quando pensamos teologicamente, né, começamos a avaliar as coisas do ponto de vista das Escrituras, é tentar entender como Deus cumpre os seus propósitos por meio das nações. As nações que estão aí no mundo, como é que Deus age? Por exemplo, agora nós temos uma guerra acontecendo no leste europeu. E temos ameaças acontecendo ali, envolvendo a China, Taiwan, Estados Unidos, União Europeia em relação também a outro conflito. Temos conflitos constantes no Oriente Médio, enfim, tantas coisas. Onde que está Deus? Onde é que Deus está agindo no meio disso tudo? Não é tão fácil compreender e interpretar essas coisas. E muitas vezes nós não vamos ter as respostas. Bom, a gente começou aqui a profecia de Abacuque e nós vimos aqui na introdução que o profeta ele estava inquieto e indignado por causa do predomínio do mal à sua volta. A nação de Israel ali, ele olhava em volta, né? Mais especificamente ali o reino de Judá. Né, olhava à sua volta e aparentemente Deus estava indiferente ao mal, à injustiça que estava acontecendo ali na nação. Ele clamava, Deus parecia não responder, ou Deus não dava assim uma resposta que ele pudesse enxergar. Mas Deus tem uma resposta e ele vai revelar para Abacuque o que ele está fazendo. Mas o que ele está fazendo vai ser algo surpreendente, algo diferente, bem diferente daquilo que o profeta poderia esperar. É isso que nós vamos ver então, e que vai nos dar nos abrir essa janela, né, dessa questão das ações de Deus aí, cumprindo os seus propósitos, né, no meio de todo esse cenário das nações que a gente tem no mundo. Então, prosseguindo aqui, o capítulo 1 de Abacuque, nós vamos continuar a leitura aqui, então, do versículo 5 a 11. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, a questão seguinte: Deus pode agir através de nações. Embora isso não seja tão perceptível, né? Ao longo da história de Israel, ou pelo menos dentro do contexto bíblico, né? Até no Novo Testamento nós podemos enxergar essas mostras, né? Deus mostrando ali, Deus revelando, né? A não ser aquilo que está na Escritura, a gente não consegue ver isso com facilidade. Mas o fato é que Deus tem o controle do cenário mundial? A resposta que Deus dá aqui à indagação, às inquietantes perguntas ali de Abacuque, né? Por que, Senhor, o Senhor não está vendo a injustiça, etc.? A resposta que Deus dá para ele, na verdade, serve como uma advertência para Israel. É por isso que o versículo 1 que nós vimos lá no início, ele começa com isso, a advertência do profeta Abacuque. Por quê? Porque a advertência é todo o conteúdo aqui. E começa aqui, começa nessa passagem. E essa advertência, ela fala de um cenário para o qual não só Abacuque, mas todos ali na nação deveriam colocar os olhos. Quando ele diz assim, olhem as nações e contemplem-nas. Quer dizer, olhem em volta, vejam o que está acontecendo no mundo. Percebam, captem os movimentos que vocês estão vendo aí. Existe uma questão, né, no que se refere às nações, que é a chamada geopolítica, né? O que é a geopolítica? Essa ordem em que as nações elas têm relações umas com as outras, existem as relações internacionais, como se diz, né? E acordos militares, acordos financeiros, alianças, nações que predominam sobre outras, invadem, tudo isso é o que a gente poderia entender nesse grande caldo que vem ao longo da história mudando, nações avançando, progredindo, outras até desaparecendo. O que os israelitas deveriam fazer era olhar para o que estava acontecendo naquele momento. E o que estava acontecendo naquele momento era justamente o declínio da Assíria como potência mundial, a Assíria que tinha levado cativas ali as 10 tribos do norte, as tribos do norte, que dominou, né, ali o norte da nação de Israel, e agora está em declínio e justamente sofrendo, começando a sofrer o ataque já dos babilônios que estavam em ascensão, né, esse povo caldeu ali, que havia tomado muitos daqueles territórios ali, entre o Golfo Pérsico ali e a Síria, e agora formaram ali um exército muito forte, um poderio, e estão ali mudando esse cenário. O cenário não é mais o domínio assírio, agora começam a prevalecer os babilônios. E vejam o que Deus diz. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês, naqueles dias lá, farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Ou seja, Deus tem uma surpresa ali. Deus tem algo que ele vai fazer. Ele vai agir de modo surpreendente. Algo que não pareceria verdadeiro se não fosse verdade, se não estivesse revelado, se não fosse Deus que estivesse dizendo isso. Deus está dizendo, olha, se qualquer um contasse aí para vocês, vocês não acreditariam no que eu estou fazendo, no que está para acontecer. E ele começa o versículo 6 dando a simples informação: estou trazendo os babilônios. Ou seja, a marcha da Babilônia foi despertada por Deus. Deus colocou essa nação em marcha. Deus colocou essa nação para avançar sobre os territórios vizinhos ali, avançar, predominar, vencê-los. E tudo indica aqui que essa é a resposta de Deus para aquilo que está acontecendo em Israel. E ainda não, as coisas ainda não estão claras nesse ponto, mas veja que Deus está respondendo ao clamor de Abacuque quanto às injustiças de Israel. E como é que Deus começa respondendo? Olha, vocês vão se surpreender, mas o fato é que eu estou trazendo a Babilônia. O que Abacuque e Israel precisavam compreender, em primeiro lugar, é que Deus não estava indiferente, não. Aquilo que aparentemente parecia uma falta de ação de Deus é porque eles não sabiam, eles não conheciam que Deus estava agindo de um modo macro, né? Como a gente poderia dizer, não no micro, não no microcosmo ali de Israel, mas no âmbito mundial. Deus estava fazendo alguma coisa. Nossa, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está agindo assim, desse modo? Isso a gente vai percebendo ao longo da profecia aí. Isso é uma coisa que eles precisavam compreender que Deus não estava indiferente. E, aliás, isso é uma coisa que precisa ser sempre buscada. Ele chega no ponto onde temos essa passagem para aplicá-la a Jesus. Ou seja, ele usa essa advertência de que Deus faria coisas também extraordinárias, surpreendentes naqueles dias. Ele está se referindo mais especialmente ali à revelação de Jesus, à vinda de Jesus como um homem, à morte de Jesus, à ressurreição de Jesus. E que eles deveriam tomar isso como uma ação surpreendente de Deus. Aqui não está se referindo a nações, especificamente, né? É um outro. Paulo dá uma aplicação bem mais pessoal, uma aplicação bem mais focada em Jesus Cristo. Mas você percebe então que esse entendimento das ações de Deus, ele é muito importante. Que se tente harmonizar. Bom, mas claro que isso é uma construção. Nós vimos que Deus, ele pode sim agir através das nações, e ele mostra isso, ele está dizendo isso aqui. Não há qualquer dúvida que Deus está declarando: eu estou trazendo os babilônios, trazendo, quer dizer, trazendo até Israel, estou levando nessa direção. Mas também a gente vê aqui no texto que nações podem agir por meios extremamente cruéis. E é aí que as coisas começam a complicar ainda mais, né? Elas se complicam ainda mais, porque a gente vê a descrição da Babilônia aqui como uma nação que estava agindo ali com uma fúria devastadora, impetuosa, contínua. Veja que as figuras que são usadas aqui na passagem: vento, leopardos, lobos. Veja, até inclusive ele fala que os cavalos são como lobos. Não vamos entender isso mal, né? Não são os cavalos babilônios que têm algum poder especial, né? Às vezes as pessoas fantasiam as escrituras, né? E acham que a linguagem que é figurada, ela passa a ser literal, quando claramente aqui a gente sabe que é uma linguagem figurada. Cavalos não se tornam leopardos, né? A ideia aqui é a rapidez. O texto é bem claro em dizer, né? Existe uma rapidez, existe uma voracidade, por isso que também os lobos famintos, são colocados aqui como figuras, né? E as aves de rapina, que ele descreve aqui como essas aves que vêm rapidamente. Você já viu, né? Por exemplo, uma águia mergulhando ali para capturar uma presa, né? É uma coisa muito rápida, muito certeira, muito eficaz, né? Então tem todo esse aspecto de fúria, uma fúria que devasta, é impetuosa como um vento, né? É um vento do deserto, ele fala, né? Um vento que vem, toma conta de tudo, não tem como escapar. Eles são furiosos, eles têm, como o pessoal diz hoje em dia aí, né, sangue nos olhos, né? Tinham sangue nos olhos. Isso era bem mais literal ali, porque eram pessoas que vinham com toda a gana, com toda a vontade ali. Isso acabava despertando o terror dos povos. Ou seja, o avanço deles amedrontava por causa da certeza do que viria. conforme eles iam avançando, e aqui fala de um avanço que é de cidade em cidade, eles iam, dominavam um povo, destruíam, faziam tudo aquilo, já iam para a etapa seguinte. Então, conforme eles iam avançando, o terror ia se apoderando das pessoas. Imagina uma nação que vem dessa forma, né, sobre as outras, que ficavam ali se sentindo indefesas diante de tanta, tanta fúria, né, em destruir, em vencer, invadir, né? Eles despertavam o terror dos povos, eles desprezavam governos, desprezavam leis, o texto diz. Quer dizer, não havia acordos possíveis, não chegavam na porta de uma cidade, tentavam fazer um acordo ali, tentavam dialogar, olha, nós vamos dominar, vocês pagam imposto, aí, como muitas vezes era, como era frequente, né? Um povo ia lá, dominava, mas vamos fazer assim, ó, vocês pagam imposto aí pra gente, a gente fica aqui, hoje, agora é nós que mandamos aqui, nós vamos lucrar aí com vocês. Não, não tinha nenhum acordo, não tinha nenhuma conversa, nenhum diálogo, nenhuma consideração com alianças que já haviam sido feitas no passado, alianças entre regiões ali. Nós não queremos saber de nada disso. Nós temos a nossa própria lei, eles diziam. Somos nós que fazemos a lei. Aqui a lei é de acordo com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós achamos bom para nós. E vamos em frente. Eles despojavam as cidades, né, e escravizavam os sobreviventes, né, aquelas pessoas que não eram mortas nos combates, nas invasões, eram escravizadas. Não preciso dizer aqui que mulheres eram violentadas, né, que crianças eram tomadas ali das suas famílias para serem criados ali como escravos também. Tudo motivado pelo desejo, um desejo ávido, um desejo insaciável de tomar posse daquilo que eles pudessem, de tomar tudo que tivesse no local, fosse alimento, fosse ouro, fosse bens, animais, tudo que pudessem, eles iam tomando conta, iam devastando, destruíam defesas, eles não se intimidavam diante de fortalezas, cidades fortificadas, né? Cidades lá com as suas muralhas, com seus portões, que evidentemente quando viam que um inimigo vinha chegando, fechavam tudo e colocavam seus soldados ali nas muralhas para defender. Essa era a prática comum das cidades, né? Colocavam ali os seus arqueiros, os seus lanceiros, né? E as armas que eles dispunham ali com a tecnologia da época. Porém, uma prática que a gente sabe que existia de fato era também construir rampas de terra. O pessoal ia acumulando terra, fazendo uma rampa para chegar no topo dessas muralhas e atacar o pessoal, né? Agora, não vamos aqui fantasiar a situação. A situação real implicava num risco enorme para quem construía essas rampas, para quem ia lá juntando essa terra até ela se constituir numa rampa, de fato, que alcançasse o topo da muralha. Uma rampa, você imagina, ela começa baixinha, num ponto mais distante, vai subindo, né? Essa é a lógica de uma rampa, você vai acumulando ali, vai socando aquela terra. Não sejamos ingênuos de pensar que não havia um ataque lá de cima para quem construía essa rampa. Então, é óbvio que quem era utilizado para a construção dessas rampas, adivinha quem era usado nessa hora? Os próprios povos que eles haviam escravizado, que estavam submissos ali a eles, né, debaixo da mira ali das suas armas, talvez acorrentados. Não sei como é que eles faziam, né? Não pesquisei até esse ponto, mas também não sei se havia uma prática comum, como que era naquele contexto exato ali, mas o fato é que havia esse recurso. Então eles faziam a rampa, depois aqueles soldados podiam subir e já subiam atacando, né? Já subiam tinham as próprias táticas deles e tudo com muita fúria, né? Enquanto outros, evidentemente, tentavam lá romper os portões da cidade, até invadir, até que pudessem entrar e saquear, escravizar e matar e etc. Agora, veja, quando a gente chega. Tudo isso está aí até o versículo 10, né? Toda essa descrição, né, de como eles agiam, né? Quando você chega no finalzinho do versículo 11, finalzinho da nossa passagem aqui, você vê que a descrição deles é interessante. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a crueldade dos babilônios procedia da sua incredulidade, da sua rebelião contra o Deus verdadeiro, da sua não identificação com o Deus verdadeiro, da sua total ausência de temor ao Deus verdadeiro. Eram pessoas cruéis porque eram pessoas incrédulas. Eram pessoas cruéis porque não tinham nenhum relacionamento verdadeiro com Deus. Eles tinham, sim, por Deus, o seu Deus era a sua própria força. Ou seja, eles eram devotos de si mesmos, né? É o quadro do incrédulo, né? O incrédulo, o que é o incrédulo? O incrédulo é alguém que tem devoção a si mesmo, né? Ele é o seu Deus e os deuses que são feitos aí à sua conveniência, né? Que apenas o servem, né? Modo de dizer, não existe um Deus soberano, um Deus perfeitamente justo, um Deus, o Deus das Escrituras, o Deus vivo e verdadeiro, não faz parte da sua crença, da sua verdade, né? Como ser humano. Veja, essa crueldade deles, essa extrema crueldade, tinha a ver com isso, por fato de serem incrédulos. Isso apenas aumentava a sua culpa. Deus aqui já dá uma pista, né? De que ele não está indiferente também à crueldade dos babilônios. Ele diz que são homens carregados de culpa. A culpa está acumulada nas suas costas. A culpa está se acumulando como um peso, como fardos. Todo o sangue derramado. Claro que não vamos esquecer aqui que a culpa do ser humano, ela nasce com ele. O ser humano nasce culpado diante de Deus porque é descendente de Adão e porque é da semente dele, porque está identificado com Adão, porque Adão o representava, né? Adão nos representava lá no Jardim do Éden, e essa culpa, ela só é retirada a partir do momento em que cremos na salvação proposta por Deus, o que vale dizer que precisamos crer em Jesus Cristo. Mas essas pessoas apenas aumentavam a sua culpa. Deus dá aqui a sua pista, né, de que na verdade ele não está conivente com nada disso. Ele não é aquele que colocou crueldade, colocou maldade no coração desses homens. Deus tem um plano. E Deus está controlando as nações de modo a cumprir os seus propósitos. Abacuque teve dificuldade para harmonizar essas informações que ele acaba de receber ali, harmonizar isso com os conceitos que ele tinha na sua mente. Aliás, a gente vai ver isso na próxima passagem. Abacuque expressando ali a sua confusão, né? Como ele ficou confuso. Com essas informações. Agora, essa dificuldade é uma dificuldade comum. É uma dificuldade comum ao ser humano, quando ele se depara com Deus mostrando, olha, é assim que eu estou fazendo, é assim que eu vou fazer. E isso quando começa, muitas vezes, a conflitar, a entrar em conflito com conceitos que nós temos. E nem sempre esses conceitos são fruto de mera confusão bíblica ou de falta de informação bíblica. Muitas vezes esses conceitos, eles procedem de fontes que não são escritura, que não são a palavra de Deus. Nós temos na nossa mente, nós temos na nossa, no nosso conjunto de crenças, nosso conjunto de pensamentos, coisas que não vêm da escritura, elas vêm de outras fontes, tradições, coisas que aprendemos, lemos, enfim. O fato é que a confusão que Abacuque vai demonstrar, que nós vamos ver com mais cuidado ainda, né? A gente precisa entender que ela é uma dificuldade comum. O que nos resta aqui diante desse primeiro choque de informações, em primeiro lugar, antes da gente avançar com as outras passagens, antes da gente se apressar aqui a tirar qualquer conclusão, né? Vamos esperar o que ainda vem pela frente, porque temos que olhar para essas passagens que vêm pela frente para podermos melhorar nesse sentido. E eu creio que é isso que temos que buscar nesse momento. Aperfeiçoar, em primeiro lugar, a nossa confiança no controle de Deus sobre as nações. Isso nós temos que ter. Nós temos que confiar. Deus tem o controle. Ah, mas está acontecendo tal coisa, tem uma pandemia, Deus tem o controle. Não, mas agora tem um outro vírus circulando, Deus tem o controle. Tem vacina, não tem vacina, Deus tem o controle. Tem uma guerra, Deus tem o controle. Mudou o presidente, Deus tem o controle. Não, mas o presidente que vai entrar não é de acordo com aquele que eu queria. Deus tem o controle, Deus tem o controle das nações. E o que nós precisamos, na verdade, é adquirir consistência bíblica para que a nossa fé fique mais sólida e assim essa confiança ela permaneça e cresça, né? Seja aperfeiçoada, porque as dúvidas vão continuar surgindo. Aliás, uma outra questão que precisamos desenvolver é o reconhecimento da nossa limitação. Nós não vamos compreender tudo, nós não vamos compreender certas ações de Deus do modo como nós gostaríamos. Nós vamos compreender todas as coisas, mas podemos aprender e podemos, em primeiro lugar, reconhecer humildemente a nossa limitação antes de sacar de supostas verdades, coisas que ouvimos, coisas que entendemos da Bíblia, coisas que entendemos misturadas com a Bíblia, não importa. Devemos, diante de certas verdades bíblicas, parar e pensar: bom, de fato, eu tenho minhas limitações, eu preciso aprender mais. Eu creio que esse é um bom começo para nós quando chegamos diante disso. Então, que Deus nos ajude a termos essas compreensões, a termos essas atitudes diante de cenários que nem sempre a gente consegue entender, pelo menos não consegue entender como gostaria, ou até como deveria muitas vezes, mas o fato é que a gente tem o que melhorar, a gente tem o que aperfeiçoar sempre nesse sentido. Que Deus nos ajude nisso, Deus te abençoe e tenha uma boa semana.